fruta, eu já tentei fazer centinho, já tentei ganhar, já corri, já caminhei, às vezes eu já quis parar, mas um sopro de inspiração me ajudava a caminhar, algo que me incentivava e me fazia acreditar, sei lá, se pá algo maior trazendo as linhas pra eu cantar, quase sobrenatural, só que é difícil de explicar, então só deixei rolar e aceitei minha missão, me comprometi a obedecer a minha inspiração, sem nenhuma indagação, sem nada pra questionar, só a minha interpretação das mensagens subliminar, meus amigos de jornada, sem eles não sou nada, aprendi com cada um que a minha história cruzava, vejo show pra nós fazer, tô na estrada com os moleque, vi os rap virar rolê, vi os rolê virar rap. Levo pro palco o sentimento. A vida fala em silêncio com vocês. Se é pra ser que seja assim. Aprendendo com a vida até depois da morte. Trocando ideia com a vida em dias frios de agosto. Escutei ela me dizer quanto poder tinha posto nos punhos. E como junho veio com aquele gosto, mas julho veio com risadas e coradas no rosto. Pra quem se preocupava, meu riso diz eu tô bem. Minhas letras iam com o vento cessando o pranto de alguém. Eu tenho um dom, uma proposta, não sei quem me cumbiu, mas vou levar cura ferida e riso pra quem não riu. Ô tio, quem disse que pra ser bom cê tem que ter grana? Minha deprê morre com estruta e minha mina num fim de semana. Toda causa um efeito e o efeito das lutas me deu coragem no peito e malandragem na cuca. Eu tenho muito a viver, vou deixar o tempo passar. Minha caneta comanda o tempo, não vai parar. A vida é prova de fogo e o jogo é tomar lá da cá. Enquanto isso a vida segue, nós segue sem se apressar. Levo pro palco o sentimento. A vida fala em silêncio com vocês.